Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Hoje temos um episódio francês, europeu, chique, sofisticado, baseado na obra de Honoré de Balzac. Filme chamado Ilusões Perdidas, Illusion Perdue, com a musa. Eu acho ela maravilhosa, linda. Cécile de France. Que é a personagem... A baronesa, né? Baronesa de Bargeton. E temos o personagem principal, que é o Benjamin Voisin, que faz o Lucien, o personagem principal, que eu não pode chamar ele de Chardon ou de... Como é que é, André? Repambre? De Rubempré. Mas se você chamar ele de Chardon, ele vai ficar meio... Ele vai escrever um artigo contra você no jornal. Ele fica puto. E tem também o diretor, ator, revelação, Xavier Dolan, faz o personagem, aqueles, o personagem Nathan, né? Um escritor lá, meio de classe alta, meio rival, meio amigo. Ah, ele é diretor também? É diretor. Você falou que ele é diretor e ator? Ele é grande diretor francês, um diretor revelação, Xavier Dolan. É um excelente diretor ele, inclusive. Ele começou muito cedo a fazer cinema. Ele que dirigiu aquele filme Mommy. Isso, Mamé. E depois ele fez um filme também chamado Eu Matei Minha Mãe. São dois filmes dele, Mamãe e Eu Matei Minha Mãe. E ele é bom, né? Eu gostei dele esse filme, ele me convenceu. Ele é muito bom, tanto como ator como como diretor. Eu acho o trabalho dele excelente. Aliás, já vou adiantando uma coisa, pra mim ele é a melhor coisa do filme, quiçá talvez a única coisa realmente boa do filme. Achei muito bom o Vincent Lacoste, que faz o Etienne, o editor. Lustou. Eu achei esse bem mil vezes mais interessante que o Nathan aí, que o Nathan, mas tudo bem. O personagem, né? O personagem, sim. Claro. Então, todos os atores são ótimos. O Igor queria ser como o Nathan, assim, o escritor e tal. Royalista, né? Monarquista da alta sociedade, exatamente. O melhor amigo daquela... Como é que é ela? Ela é a condessa? Como é que é o... Marquis d'Espard. Que é a prima da Bargeton. Que dá medo só de olhar pra ela, né, cara? Dá você um fica medaço. Com medo dela acabar com sua vida. Fantástico. Dela acabar com a sua reputação. Mas que é uma atriz muito boa também, aquela Jeanne Balibar. Faltou mencionar também a Salomé de Wael, que faz a Coralie, a noiva do Lucien. Pra terminar também, o Gérard Depardieu, muito engraçado. Faz um papel pequeno, né? Mas ele aparece em várias cenas e sempre rouba a cena. Ele faz um editor de livros, um editor que é analfabeto, que não sabe ler. Fantástico. Interessado no mercado de abacaxis, de ananás. É um fruteiro, né? Ele é um merceeiro que edita livros também. Não, ele faz tudo que dá dinheiro, né? O diretor a gente não falou, né? Que também, por coincidência, também tem o mesmo prenome, né? Xavier também, Xavier. Só que Xavier Giannoli dirigiu esse filme. É o primeiro filme dele, Igor, Felipe? Não. Porque é um filme muito profissional, né? Então, o primeiro aspecto que me chamou a atenção é um filme de alto orçamento e muito bonito e meio tecnicamente perfeito, assim, né? Porque ele é o figurino, fotografia, a edição muito rápida, ágil, né? É um filme longo, mas com a edição muito ágil. E eu acho que a narração acrescenta muito, né? Essa sensação de que você tá lendo um livro, né? De que o filme é baseado numa obra, num romance, né? Do século XIX. Então... Eu achei um filme técnico, de um ponto de vista técnico, um filme de alto prestígio, né? Um filme muito bem feito, assim, sabe? Não é um filme que revoluciona, né? Técnica cinematográfica, mas é um filme luxuoso. Bom de adjetivo, é um filme hiper luxuoso. Um filme muito bem feito, com profissionais de tarimba, assim, de alta capacidade. Concordam comigo? Eu achei super bem editado, assim. Filme que tem muita propulsão de narração. Um filme comprido, né? 2 horas e meia. Mas tem uma edição, assim, super dinâmica, que leva a história e contemporaneiza, assim. Deixa tudo bem pra gente, assim. Tangível, né? Aquele estilo de vida deles e o drama e a vida da cidade. Não é aquela coisa meio nostálgica, assim, remota, né? Idealizada do passado. É bem do momento, assim. Eu achei... Tem uma edição tão, tão dinâmica e tão bem dirigido que te lembra até meio que Scorsese, às vezes, assim, tipo Goodfellas ou o Lobo de Wall Street, sabe? Que é edição super dinâmica, assim, e você se adentra a um mundo completamente desconhecido pra gente, mas ele consegue informar você entende o que tá rolando e não é uma exposição, assim, de informação maçante, chata, né? Eu achei muito super moderno. Assim. Concordando com o Felipe, ele faz uma coisa que eu achei muito interessante e que tem um momento em que tem uma cena que mostra isso de forma muito direta visualmente. Não sei se vocês lembram, tem uma cena, eu acho que é num daqueles momentos em que a sociedade está reunida ali ou para ver uma ópera, né, ou um baile, uma festa, assim, e que o Lucien de Rubempré, ele olha por um buraquinho no tecido, né, da toalha, assim, do teatro, né, que fala muito de teatro o filme também, né, e ele coloca esse ponto de vista do observador. Então a gente no filme é colocado como alguém que tá observando e analisando aquela sociedade, como ela se movimenta, né? Que é o que o Balzac faz. A proposta, uma das propostas do Balzac, porque tem várias camadas, é analisar a sociedade, né? Mostrar o que tá por trás dos panos, né? Inclusive, não é à toa que a obra do Balzac, a boa parte da obra é conhecida como a comédia humana, né? Que o pessoal traduz literalmente, mas seria o teatro humano, né? É porque ator é comedian, né? Não é comediante, né? É ator. Não é a comédia humana no sentido de humor, né? Mas do teatro humano, seria assim. Então a gente observa o filme quase como se você fosse um espectador de tudo que tá acontecendo. Ele faz muito bem isso com a câmera também. E a narração. E a narração, fundamental, né? Que pode dar super errado narração em filme, né? Mas é bem específica, assim, e realmente ajuda. E de fato, né? Esse filme, ele é uma crítica até certo ponto, né? De como talvez... Nessa época, né? E como a gente pode ver como isso acontece hoje em dia, né? Como nessa época especificamente, na sociedade francesa de Paris daquela época, você realmente interpretava um papel em sociedade, né? Quando você está na esfera pública, né? Quando você está numa festa, numa reunião ou no trabalho, né? Você está lá sempre interpretando um papel, você está projetando uma imagem que você cria, né? Você interpreta um personagem, uma persona, né? Era muito separado, né? Ninguém dizia, ah, você tem que ser você mesmo e dizer o que você sente, não. Era realmente bem artificial, né? As pessoas se projetavam de uma certa forma. Eu serei o André Vicente desse episódio, assim, eu serei a voz contestatória, eu serei assim, o arauto do mal, eu serei o troll de vocês, né? Você é a pessoa que vai dizer, não, isso é chato. Lance a polêmica. Ele é chato, sim. Lançarei a polêmica aqui, assim, porque eu acho que tem uma diferença entre os conteúdos que o filme traz pra gente, que são muito bons, né? Eu não vou mentir pra vocês, eu achei a história muito interessante, fiquei intrigado pra saber o que ia acontecer no final. Eu acompanhei o filme, né? Eu assisti ele praticamente de uma sentada só, e é um filme longo. Um filme de quase 2 horas e 40, então ele tem esse mérito, né? Ele prende a sua atenção, você fica curioso para saber qual será o destino dos personagens, mas assim, e eu fiquei muito curioso, né, para ler o romance, mas para mim eu acho que o grande mérito do filme é justamente esse, ele faz com que você queira ler o romance, porque o filme, enquanto filme, eu achei ele muito chato, chato mesmo, no sentido que tem essa narração em off que vai explicando o que está acontecendo. O que eu achei absurdo, por mais que eu goste da voz do Xavier Dolan, que é o narrador, né, que eu acho que ele fala muito bem, inclusive, e por mais que eu tenha gostado do fraseado todo, assim, porque foi uma leitura que eu imagino, assim, que tenha sido tirada diretamente do livro do Balzac, que inspirou o filme. Por mais que tudo isso seja bom, eu achei desnecessário, sabe, uma narração meio que explicando a ação, e a ação meio que vindo como uma espécie de ilustração daquilo que está sendo narrado. Isso. Eu acho, sabe, eu sou muito contra a narração, sabe, eu acho que a narração tem que ser usada com muito cuidado, são poucos filmes que eu assisti, que eu acho que a narração realmente é utilizada de uma forma que acrescenta alguma coisa àquilo que você está vendo, ou então é usada de uma maneira inteligente, ou irônica, ou poética, enfim, não é o caso desse filme. A narração, ela simplesmente, ela diz o que está acontecendo, sabe, você podia estar vendo, mas você está vendo e você está ouvindo. Ou seja, a narração é redundante. Ou você mostra o que está acontecendo na vida daqueles personagens, ou você narra. Mas a narração, ela também serve como uma espécie de resumão, porque o romance é muito longo. Até onde eu sei, é o romance mais longo do que o Balzac escreveu. E a narração, ela tem essa função, assim, ela vai resumindo aquilo que eu imagino que são trechos muito longos, né, do romance de Balzac. Eu achei também isso meio burro, assim, sabe? Desculpe. Tá, o filme, ele é muito correto, né, em tudo aquilo que ele faz, a fotografia dele, ela é boa, sabe? O figurino, tudo muito bonito, mas eu achei muito sem imaginação, extremamente sem imaginação. A trilha sonora dele é uma trilha sonora de muito bom gosto, mas assim, uma trilha sonora meio que roubada de outros filmes de época. Eu, pelo menos, identifiquei umas 3 ou 4 músicas que aparecem naquele Ligações Perigosas do Stephen Frears, que esse sim é um filme de época, né, feito de uma forma muito inteligente e criativa. Os franceses, eles são mestres em fazerem filmes de época, diferentemente dos americanos, assim, sabe? De uma forma original, sabe? Você tem filmes franceses como, sei lá, Rainha Margot, do Patrice Chéreau, ou então todos aqueles filmes do Régis Vanier, ou um dos meus filmes favoritos, que é o Cyrano, do Jean-Paul Rappenet. São filmes de época que são feitos de uma forma inovadora, eles meio que atualizam a história, eles te coloco dentro desse contexto. Esse filme não, ele me alienou várias vezes. Eu senti como se eu tivesse, assim, sabe, no mau sentido da palavra, assim, uma espécie de cápsula do tempo, voltando no tempo pra ver a vida de pessoas que não tem nada a ver comigo, eu não tenho nenhuma relação com elas, e tudo feito de uma forma, assim, muito correta, mas meio fria. O que eu mais gostei desse filme, falando dos atores, né, foi de fato o Xavier Dolan, que eu acho que ele tem uma cara de angustiado. Ele deve ser uma pessoa realmente angustiada na vida real dele, não sei, mas ele passa uma certa profundidade pro personagem dele, que poderia ser simplesmente uma caricatura, né, de um tipo, mas ele dá essa profundidade. E o Gerard Depardieu, que eu adoro qualquer coisa que o Gerard Depardieu faça, e assim, só dele estar no filme, pra mim já vale a curiosidade de vê-lo. Não, sobre a narrativa, vocês se imaginam vendo esse filme sem a narrativa? Ia ser péssimo o filme, porque eu não acho que a narrativa resume ou descreve o que está acontecendo nas imagens. Ela sempre faz uma análise irônica e te mostra o que está por baixo dos panos, assim. Então ela faz uma análise sociológica do que está acontecendo e mostrando como as coisas vão evoluindo de forma crítica. Eu não acho que ela só descreve o que está acontecendo. Tirar a narrativa, acabou o filme, na minha opinião. E é por isso que dá vontade de ler o romance. Não é a narração que nem a do Blade Runner, aquela refeita, que fica só apertando a mesma tecla. Pelo contrário, né? Acho que só acrescenta. Eu acho que o melhor do filme tá exatamente nessa. Você observar aquela sociedade, ver o que tá acontecendo, as roupas, os comportamentos, os gestos. E, cara, e o Balzac, né? Porque aquilo é tirado do romance do Balzac. Ele faz uma análise, assim, profundíssima do que tá acontecendo, né? Mostrando exatamente os interesses por trás, a trama, como que um personagem é duas caras, o que ele tá querendo ali com aquilo. Criticando a sociedade, a evolução. Por exemplo, a crítica que ele faz do jornalismo, pô. Esse é um dos grandes temas do filme, é o jornalismo e como é encarado a verdade e como é encarada a má fé no jornalismo, né? Que é um tema super atual para hoje. Inclusive, o filme fala de várias coisas que hoje em dia a gente chama de fake news, etc. E tava tudo ali já, né? E a trama política, tem toda uma trama política que, se não tivesse a narrativa, a gente não conseguiria nem perceber que estava acontecendo, né? Eu fico entre o Igor e o André. Porque o Igor tem esse ponto de que o cinema é uma arte visual. É uma mídia visual. Então, eu acho que sem a narração totalmente, eu não acho que seja esse ponto, André, de que ela é fundamental. Eu acho que o filme podia prescindir da narrativa. Mas eu acho que ia se perder um pouquinho dos bastidores. Eu acho que o filme tem tanto detalhe, tanta informação, e é tão ágil e tão rápido a progressão dos acontecimentos. Você assiste o filme em 2 horas e meia e o personagem começou de uma forma e termina completamente transformado, mudado, né? Passaram muitos anos e aconteceram milhares de coisas. Então a narração dá um forro para o que está acontecendo. Mas eu acho que ela, às vezes, é um pouco intrusa, de fato, como o Igor disse. Mas eu acho que tem esse efeito positivo, que vocês não falaram, mas é um efeito muito positivo de estilístico, de dar uma como é que você fala, uma característica literária ao filme, usar o texto do Balzac para narrar. E enriquece dessa forma, estilisticamente falando, né? Você escutar a voz do Xavier Dolan narrando, né? De fato, eu acho que acrescenta um pouquinho ao que está sendo mostrado, até porque o Igor Reus também, ele tem razão no ponto de que é um filme visualmente bonito, bem feito, como eu falei, tecnicamente muito bem feito, mas ele não tem nenhuma inovação, atualização. É realmente uma câmera meio documentário, de documentário, né, mostrando mesmo o comportamento daquela época, a comédia humana daquela época. É uma adaptação para o cinema muito boa da proposta do Balzac. Só para quem não assistiu ou não leu o livro, esse gênero de literatura que já foi mencionado aqui antes, né? Inclusive, eu aprendi graças a ouvir o pessoal falar, né? Bildungsroman, romance de formação. Então, um jovem que mora no interior na França. De aprendizagem, também o pessoal fala. É um jovem que tem aspirações a ser poeta. Ele tem um caso com uma nobre local, assim, de menor patamar, que acaba levando ele para Paris, onde ele se mete lá no mundo do jornalismo, o nascimento da imprensa marrom. Ele é corrompido totalmente pelo essa coisa meio amoral do jornalismo da época, que é claramente mostrado como uma maneira de simplesmente um comércio, né? De favores e informação, uma coisa troca da outra. E isso pesa nele, ao mesmo tempo, esse querer retornar também a ter um papel dentro da realeza, né? Da monarquia. Ele fica entre se desenvolver como poeta ou se entrar nessa sujeirada do jornalismo, ou se reinventar no meio disso, né? E dá tudo errado no final, e ele acaba tendo que, fracassado, voltar para o interior, né? Já teve mil problemas e tal, para Angoulême, no interior da França, né? O esqueleto da trama é isso. É, você falou do ponto fraco dele, que é um grande furo do personagem principal, do Lucien, que ele tem uma questão com a... Queria muito pertencer à nobreza, ele queria muito pegar o nome da mãe e tomar pra si, e ser um nobre. E isso é uma das principais causas da queda dele. Desde o começo do filme, ele utiliza um pseudônimo, que é o nome dele mais o sobrenome da mãe, né? Que não seria o correto. Ele é pra ser Chandon, eu acho, ou Chardon? Chardon. Chardon, e ele usa Rubem Pré, que é o sobrenome da mãe, que tem alguma ela com monarquia e tal, e então ele tem sempre essa ansiedade, essa ambição de subir na estação, né, da vida, né, de sair da burguesia e ser realmente parte da realeza. Inclusive é uma coisa que ele atinge um sucesso como jornalista nesse mundo, sabe, novo burguês que está surgindo, só que ele sabota, né, porque ele precisa preencher essa necessidade de bater os cotovelos com a realeza, com a monarquia. Uma contradição do Lucien, né, uma primeira contradição dele, que ele claramente ele gosta de escrever contra a realeza, né? Ele é um cara que tá claramente mais feliz e mais bem encaixado com os colegas jornalistas, né? Com os colegas que não são nobres, né? Ele não é um nobre realmente, né? Os liberais, o comportamento dele não é um comportamento de nobre, né? Ele inclusive, e a namorada dele, por exemplo, a mulher que ele decide ficar junto, é uma mulher do povo, uma atriz de rua, que eles dizem, né? De rua, né? E ele também é um cara que, apesar dessa tentação dele, ele é um cara, não é um cara nobre, né? Tanto é que ele tem um caso secreto com essa baronesa e ele comete mil gafes, né? Que ele é muito rústico nesse mundo. Inclusive, quando ele finalmente consegue a posição lá no jornal da realeza, né? Quando ele tem aqui na realeza, quando ele finalmente é aceito, e aí aquele cara, dono do jornal, aquele editor lá do jornal pró-nobreza, né? O Despertar. Isso, ele dá aquele discurso hipócrita, né? E a narração depois fala: ah, esse cara aqui depois se fudeu, foi preso, né? Anos depois ele era corrupto total, né? Então, ele não escreveu nenhum artigo pra esse jornal. Ele só se divertia, ele teve um bloco, ali um bloqueio, ele não escreveu nada. Enquanto que no outro jornal ele escrevia um por dia, assim, rápido, né? Um atrás do outro. Um dos aspectos mais importante e interessante dessa trama é a representação desse mundo do comércio do jornalismo, né? Que é completamente atrelado uma coisa à outra. Eles fazem reviews e resenha de peças, de livros, e é tudo calculado com que um jornal vai fazer propaganda a favor e outro vai fazer uma crítica contra, detonando, e você cobra. E é tudo mediado pelo comércio, né? Não tem nenhuma autenticidade. É tudo, todo mundo está comprado dos dois lados. É isso que tira ele desse idealismo inicial com o qual ele chega, né? Com o livrinho de poesia dele, não sei o quê. E ele entra nesse mundo sujo, né? De tudo se compra, tudo se vende. Ninguém realmente acredita em nada, né? Tudo feito de má fé. E é só quem pagar mais ganha, né? Tem até um personagem muito interessante que é um profissional de vaias. Como se fosse quando vai lançar uma peça. De aplauso e vaia. Exatamente. Tem um cara lá que é tipo um líder lá de uma quadrilha lá que dependendo se... Sangali. Você paga pra ele instigar aplausos e jogar flores ou detonar, e isso reflete na crítica que vai fazer ou destruir a sua peça. Então é tudo mediado pelo comércio, assim. Acho que esse é um dos grandes pontos do filme. Acho muito legal, muito bem mostrado. E pegando essa ideia que você falou, né, de ser um romance de aprendizagem, né, de formação, a aprendizagem dele, você vai percebendo mesmo os valores ideais dele que vão sendo destruídos, né? Esse daí, por exemplo, era o ideal dele da obra literária, né? A escrita pela escrita, né? A beleza do texto em si mesmo, alguma coisa assim, né? Todo o tempo é mostrado, né? Que o valor de uma obra de um autor, ou de qualquer obra de arte, no caso, vem exatamente da fama. Independente se for mal falado, bem falado, ou de com quem você está envolvido, né? Nunca é pelo objeto em si que foi produzido. Né? Eu acho até que é exagerado no filme isso. Não sei se no Balzac fica mais sutil, mas no filme, tipo, por exemplo, o caderno de poemas dele, né? As Marguerite, né? Que são as... São aquelas flores, né? Margaridas. Que dá o título. Margaridas, né? Ele escreve no começo do livro, ele começa o filme escrevendo, né? O poema inspirado, assim, inspirado no amor dele pela baronesa, etc. Que não tem valor nenhum no começo do filme. E ao longo do filme, no final do filme, ele é lido pra nobreza. A nobreza aplaude, né? A mesma nobreza que cuspiu na obra dele no começo do filme, né? Então, esse é uma das ilusões perdidas dele, né? E outra é o amor, né? que ele também aprende que o amor que ele tinha pela baronesa no começo, né, que era aquele amor puro, né, os dois se amam, estão vivendo uma paixão, né, é, apesar de ser um adultério, né, porque a baronesa é casada com um velhinho, né, que tinha poder, tinha dinheiro, nobre também, e aí ao longo do filme ele vai, o telespectador percebe, na crítica do Balzac é feita mostrando que ali em Paris, naquela sociedade mondaine, né, que eles falam dos mundanos, né, é do sentido das pessoas que se apegam aos valores, assim, dinheiro, né, a fama. Que não tem nada elevado, né, é mundano, né, tá no chão, assim. Exato. E aí o amor é gerido por isso, né, é pelo dinheiro, pela fama, pelo status social, que é totalmente, que é outra desilusão, né. Ao longo do filme você vai vendo que as relações amorosas, elas servem a essa ganância social também, né. Então são duas desilusões que ele tem, né, nessa formação dele. Eu acho que tem outras, né, que o teatro, o mundo do teatro, né, as atrizes que... Era o que o Diego tava falando, né, do que também é tudo, não tem sinceridade, não tem expressão autêntica nunca, né? Você tá sempre representado. É certo quando você tá mais nesses momentos que ele tá com a namorada dele, com quem ele casa, ou com a namorada, com a baronesa e tal. Mas quando, sempre que ele tá na sociedade, ele é um farsante, né? Especialmente quando ele tá entre os nobres, né? Que ele é pura atuação, é tudo o gestual, tem coisas que você pode e não pode. Tem um momento que essa namorada baronesa dele chega para visitar a prima dela lá em Paris, que essa sim é da altíssima, né, nobreza, e ela é meio caipira em comparação, né? Ela tá segurando o lenço errado. E essa prima cínica dela diz: não, você não pode segurar o pano desse jeito, não. E a mulher pega e esconde, assim. Porque esse mero gesto de segurar o lenço com a mão tava errado, né? É tudo meio performático, né? E é tudo meio ridículo, mas essa é a graça, né? Você tá lá pra fazer aquilo mesmo. E se você não se submete a esses protocolos todos, você não é nada pra aquela sociedade, né? Isso é importante a narração ter dito, né? A narração, ela fala isso, né? A narração, ela nesse ponto, por exemplo, a narração explica um pouquinho, se aprofunda um pouquinho mais nesse ponto. Diz que o menor gesto fora de lugar, errado, ele marca você, né? Ele pode te arruinar por um certo, até a certo ponto, né? Aquele corte de cabelo dele, né, que ele faz, absurdo, quando ele entra na sociedade, por exemplo. É, e a narração que fala, por uma coisa interessante que ela acrescenta, que só as imagens não mostrariam, é que ele fala assim, quando eles estão vendo a ópera ou o balé, etc, ele fala assim, olha, o verdadeiro teatro começa quando dá pausa. Os telespectadores, eles estão só esperando aquela coisa, como se fosse uma coisa enfadonha, e ele não, o Lucian, ele assiste assim, embevecido, né, e aí quando dá a pausa e que as pessoas vão fazer o social, vão fazer o networking, é que ali começa o teatro social, né? Então é a narração que fala disso também. Mas é muito interessante porque é tudo muito verdade aquilo, né, que é mostrado no filme. Então, eu acho tão exagerado, tão cínico. Eu não sei, é um ponto de vista que me incomoda. Porque ele é meio... Ele tem uma pretensão, esse ponto de vista cínico, e que mostra a sociedade que você não tem amigos e que você, uma hora ou outra, vai se desiludir com o mundo e com as pessoas, com a sociedade, sabe? Que você vai se desencantar, inevitavelmente, que você vai descobrir que você não tem amigos de verdade nunca. Inclusive, essa fala é do filme, né? Isso. Você não, não, ninguém tem amigos. Ele fala assim, amigos, não há amigos. Não há amigos, e todo mundo só quer te fuder, no fundo vai te fuder porque vai ganhar mais dinheiro e vai ficar rico e vai ter esse prestígio, status, todo mundo só pensa no próprio umbigo. Não, mas alguns personagens contestam de frente isso. Não, mas por exemplo, a própria baronesa, você vê que o amor dela pelo Lucian, ela é sincero, por exemplo. A própria Coraline, as mulheres do filme, algumas, né, porque tem outras que são monstruosas, né, as mulheres do filme, a Coraline, as principais, são autênticos. E eles se submetem àquelas regras sociais, mas eles sabem que tem que ter um lugar pra isso, né? Pra autenticidade. E o próprio Nathan, que é o inimigo... Olha só, curioso. O Nathan, ele vira o inimigo público dele. O maior inimigo público dele. E, na verdade, era o único amigo dele naquela sociedade, né? Então, ambíguo isso, né? Eu não sei até agora se ele era amigo ou se era inimigo. É ambíguo, mas é interessante por causa disso. Ele, inclusive, escreve um romance sobre o cara, entendeu? Ele tem uma empatia. Porque os dois compartilham essas ilusões que o Lucien de Rubempré, ele sofre vendo essas desilusões acontecendo na vida dele e acaba agindo com base no rancor disso, né? Mas o outro não, o outro tá mais adaptado, ele sabe que ele tem que jogar aquele jogo, mas ele preza pelos valores, o valor da literatura dele, da amizade, etc. Então são personagens que trazem o outro lado desse cinismo, que eu acho bem interessante, fica bem equilibrado no filme. É uma empatia que é oculta, né? Mas o que é performático é a rivalidade, né, do Nathan. Porque ele tem aquela rivalidade pública, mas ele tem uma empatia, né? Eventualmente você vê que desenvolve. acho que Nathan. Tem um momento chave do filme que o Nathan ele meio que puxa o Lucien pro canto pra falar pra ele que, na verdade, a única coisa que realmente importa, ou que deveria importar pra pessoas como ele, seria o ato da criação. Então, nesse momento, o personagem do Nathan, ele subiu no meu conceito, digamos assim. Porque até então ele era mais um desses tipos da auto-sociedade que o Lucien tanto odeia e que ele parodia nos artigos de jornal dele, né? Mas ao mostrar esse lado benéfico, né, esse lado positivo, ele meio que sinaliza pro Lucien, assim, olha, tudo isso aqui é um teatro, sabe? O teatro talvez seja a coisa mais verdadeira dentro dessa sociedade que a gente se encontra. Mas você não pode esquecer aquilo que realmente importa. Assim, pelo menos para pessoas como você e eu, o que realmente é importante, sabe? Jamais se esqueça disso, né? Independentemente da fama ou do reconhecimento que você vai ganhar, mas assim, o simples ato de você criar alguma coisa e o prazer que você pode ter dentro disso, com esse ato, isso que é o importante. Então, na hora eu fiquei, poxa, então, prestar mais atenção nesse personagem. De fato, ele tem essa ambiguidade. Ele não é um amigo de fato, mas assim, ele não é amigo porque ninguém é amigo de ninguém nesse mundo que o filme mostra. Mas ele, em compensação, é a única pessoa que ficou ao lado dele, perto do final do filme, quando ele enterra a esposa dele. Ele é a única pessoa que sobrou. Ele é o único interlocutor dele. E é o cara que, talvez por uma espécie de super empatia que ele tem como personagem, né, apesar de todos os defeitos dele, porque ele é um bosta, né? Eu achei o Lucien, assim, muito bosta. Isso não é um demérito do filme, não. O filme ele é muito bom nesse sentido, porque mostra que ele não é um herói. Ele é muito escroto, o Lucien. Mas apesar disso, ele merece a simpatia do Nathan, sabe? Porque o Nathan, talvez ele aja como um escroto, mas ele tem consciência de que, ó, isso aqui é uma casca, sabe? Na verdade, o que eu sou uma pessoa muito mais parecida com você do que você imagina que eu seja. Mas fala mais aí, por que você acha o Lucien tão bosta aí? Assim, eu acho ele um bosta. Se o Gustavo tivesse aqui, ele diria que o Lucien é um bundão e provavelmente faria uma comparação muito engraçada, né? Da cara do Lucien com se é algum outro personagem, alguma propaganda, alguma coisa assim. Mas porque o Lucien, ele não sabe, na verdade, o que ele quer. Eu acho que o tempo todo, o que o Lucien quer é pertencer àquele mundo da alta sociedade aristocrática. Seja através das brigas que ele tem com as pessoas por causa do nome dele, do sobrenome dele, melhor dizendo. E mesmo esse ato dele escrever mal, sabe, se unir a um jornal administrado por liberais, né, por pessoas que são contra o governo, são anti-royalistas, que é uma coisa que meio que acontece por acaso. Mas o fato dele se ver nesse meio, e ele fazer tanto sucesso, e ele falar muito mal daquelas pessoas, pra mim isso é um recalque. Eu acho que se esse filme fosse dirigido pelo Éric Rohmer, né, que gostava de fazer filmes em cima de provérbios, esse filme seria com certeza o provérbio quem desdenha quer comprar, sabe? Ou seja, o tempo todo ele tá falando mal da sociedade, tá falando mal dessas pessoas, tá apontando pra hipocrisia delas, mas isso tudo é uma projeção negativa que ele tá fazendo e um recalque, porque ele quer ser uma delas. Tudo vem da inveja, né? Exatamente, ele é um grande invejoso. Mas não é só isso, né? Como eu tinha falado do rancor, né? Ele tá agindo também com base num rancor, né? Porque ele foi desprezado por aquela sociedade a que ele pertencia, né? Sim. Então, sim. Ele é um pouco vingativo nesse sentido, né? Ele é levado por essas emoções, assim. Agora, eu não acho ele um bosta porque, cara, ele reproduz um pouco como essa ideia da aprendizagem, né? Ele vai aprendendo e vai tendo que lidar com as armas que ele tem na mão, né? E, pô, quem não passou por uma situação dessa? Você entra, começa a trabalhar numa instituição, você se desilude com os ideais que você tinha. Não sei, eu tenho o privilégio de trabalhar numa instituição que provocou isso em mim, por exemplo. E em muitos momentos eu me tornei uma pessoa pior por causa disso, e quando eu superava os momentos em que esses desafios que iam me colocar nesse momento da escolha, né, de devo fazer o que eu acho, que é alinhado com os meus valores, você tem momentos em que você tem você olha para o abismo e tem uma queda, você pode cair tomando a decisão errada. E aí no filme, o filme é interessante, o romance é interessante, porque se fosse um cara que tomasse todas as decisões certas, etc., não ia ter graça a história, né? Mas então ele tem momentos de redenção também, que eu acho que por isso ele não é um bosta, entendeu? Exemplo. Meu caso, por exemplo, quando eu me formei em direito, né? Quando as pessoas jovens, né, não sabem muito bem o que estão fazendo ali, vestibular e tal, escolhendo uma profissão, você chega, por exemplo, na faculdade de direito com aqueles ideais que você vem daquele imaginário do cinema, né, aqueles filmes americanos de advocacia, de justiça social, etc. E você dá de cara exatamente com as coisas que ele viu no filme, assim, entendeu? Pessoas que estão no cargo por causa do título, da grana, que fazem o networking lá na faculdade mesmo, que não tem amigo porque todo mundo é concorrente, quer se aliar com pessoas X e Y para progredir na carreira. Então, isso pra mim é um tema universal, que muitas pessoas passam por isso. Então, por isso eu não diria que ele é um bosta nesse sentido, assim. Ele tá sofrendo o que a sociedade impõe a ele. Não, mas você tá falando, assim, sabe, que você não acha ele um bosta, como se o fato de eu achar ele um bosta fosse um demérito, assim, sabe? Não, eu acho que o grande charme do personagem é que ele é meio bundão. Então, assim, eu gosto do fato dele ser um bosta, porque justamente ele sendo um bosta é isso que impulsionou toda a trama do filme, que eu achei interessante. Mas, por exemplo, ele é um cara super corajoso. Desde o começo do filme, ele demonstra que ele é muito corajoso. Ele enfrenta o marido da mulher, por exemplo, da baronesa. Aquela cena, ele poderia se acovardar, por exemplo. A coragem dele vem de uma arrogância muito grande também. Assim, eu fiquei pensando nisso também. Sim. Sabe? Esse é um ponto interessante. Mas até que ponto também esse bravado dele, assim, sabe? Tipo, uma coragem autêntica ou uma arrogância? Porque, no fundo, ele se acha melhor que todo mundo. Ele se acha superior aos nobres que ele critica e depois, em outro momento, ele se descobre se achando superior ao próprio grupo de jornalistas a qual ele antes pertencia. E ele não pertence a nenhum mundo, mas ele se vê acima de todos os mundos. O fato dele ser um bosta, que eu tô falando, é porque, sabe, justamente, abaixa esse concordo. Esse topete, menino, sabe? Você é só um menino, quem é você? Não, mas esse é um dos... É uma das ilusões que ele perdeu também. Essa ilusão de que ele não é superior a outros necessariamente por causa dos ideais dele. Porque os ideais dele, inclusive, podem levá-los à queda, a ser, na verdade, inferior. Porque ele não consegue analisar a sociedade como deveria, né? Não, mas todo jovem acha que... Os meninos não sabem o que é menino ainda. Um menino de 20 e poucos anos acha que é homem. Não sabe o que é menino. É tão comum, é a arrogância do jovem, que causa a derrocada dele, o desencantamento dele, né? Que ele é só é a formação que o Felipe falou. É o romance de formação, o romance de aprendizagem. A aprendizagem dele é essa. É, talvez seja isso. É, eu não acho que isso seja uma coisa tipicamente característica de todo homem. Eu acho que é do personagem mesmo. Assim. Essa arrogância. Tá, claro, tem vários meninos que são assim, mas assim, eu não estenderia dizendo, ah, não, todo mundo é assim, tão de boa ele ser assim. Não. Eu não falei que era de boa, não. Falou sim. Mas eu falei que era uma característica do jovem, em geral, assim. Então, tá aqui no final, a narração, quando o filme acaba, né, que é, ele volta pro interior lá, você sente que o narrador, que o Nathan, o colega dele, meio que tá dando a entender que agora sim que ele tem a experiência de vida suficiente pra escrever algo importante, né? É o que eu senti isso, né, nas falas finais, né, quando ele tira a roupa e entra naquele lago gelado lá, tipo, tudo fracassou totalmente desiludido, aí o Nathan fala, né, agora que ele, né, o que me dá a entender é que agora que ele tem o que escrever, né? Não vai ficar falando das margaridas lá, né? E se achando um grande artista, né? Exatamente, porque ele passou por essa experiência da derrota, inclusive, né? Ele passou pela experiência, inclusive, da ascensão, do ápice e da derrota. Então agora ele tem inclusive, agora os parâmetros pra não agir conforme as ilusões. Ele vai agir conforme a experiência dele. Claro, há novas ilusões. Inclusive, a cena do lago é interessante, porque ele vai pro lago não sabendo se ele tava só ali se banhando ou se ele ia suicidar, né? Ou se ele se mataria. E o lago, essa coisa do renascimento, né? É como se ele fosse agora batizado e ele vai ter que renascer para uma nova vida, com base na decadência do que ele viveu, né? Eu acho isso muito interessante. Por isso que eu queria puxar um assunto que o Diego falou também, né? Que o filme é super cínico e tal. Eu achei porque ele tem muito de comédia, né? É um filme bem... Eu ri muito, né? Mas eu digo, não, o filme em si mostra cinema, mas não é um filme super cínico, porque... Imagina se ao invés de seguir o Lucian, a gente acompanhasse o Lousteau, que é aquele redator do jornal, que é um cara já totalmente embutido naquela vida corrupta do jornalista, de jornalzinho pequeno. Ele é o símbolo máximo do vício, né? Ele é aquele personagem que eu achei muito legal, eu gostei muito do ator, eu gostei muito da representação dele. Aquele personagem é tipo o ápice do cinismo, né? Não acredita em nada em nenhum momento. Completamente, ele parece que dá a entender que ele era como o Lucian no começo, mas que se desencantou e virou um mercenário total, né? Mas o Lucian, mesmo passando por isso e tal, você vê que ele nunca cai totalmente, né? Então acho que o filme não é 100% cinismo o tempo todo, né? Ele tem uma empatia um pouco pelo Lucian, até quando ele é um merda, quando ele vira as costas pros amigos e vai pro lado da realeza, dos pró-monarquia, quando ele cai, quando a mulher dele tá doente, quando ele sabe que ele vai ser atacado dos dois lados, através da esposa dele, que é uma atriz, que é doente, que tem tuberculose, e ele tenta evitar e não consegue. Eu acho que o filme em si mostra cinismo, mostra corrupção, mas não é um filme, assim, que diga, nossa, esse é um filme cínico pra caralho. Eu achei que mostrou legal sem se entregar a esse mundo, né? E pra mim o exemplo disso é que imagina se o filme seguisse o redator e não ele, né? Aí sim seria um filme onde não tem nada de... Não tem empatia, né? É só a degradação, né? É, não há valores mais, né? É só o dinheiro que importaria, só ponto dinheiro, final, só dinheiro, né? Só fama e só nome... E nada interessa, e vão ficar aqui fumando e detonando ou falando bem de quem me pedirem que eu escreva e foda-se. Então não é tão... Vocês que são mais cultos do que eu, estudaram mais história. Essa época é mais ou menos quando a nobreza realmente começa a perder status, né? E o dinheiro começa a mandar. Mas aí já é pós-revolução, né? Já eles estão voltando um pouco, mas tá subindo a burguesia também, né? Concorrendo com eles. Eu não sou um especialista, mas eu sei isso, né? Isso foi uma época da restituição, né? Porque a nobreza perdeu tudo durante a Revolução Francesa, mas depois ela voltou ao poder. Mas esse era um poder muito mais simbólico do que outra coisa, porque quem detinha o poder de fato, eu acho que o filme ele mostra bem essa transição, é justamente a burguesia, os formadores de opinião, né, os jornalistas, essas novas classes que estavam surgindo, estavam ganhando cada vez mais visibilidade. E podiam ser até analfabetas, né? Podiam ser, né? Mas assim, tinha um tino para negócios, tinha uma sabedoria mundana que a nobreza não tinha, a nobreza ficou meio que estanque. Tem uma cena curta do filme, não sei se vocês lembram, falando desse tema ainda, em que eles citam o nome de algumas famílias. É uma cena que se passa no teatro e há um dos locais, assim, dos telespectadores estariam as pessoas mais poderosas, né? E aí ele cita Rothschild, etc. Assim, grandes nomes, famílias que sempre foram, que detinham poder, né? Então, essa classe burguesa, dos jornalistas, etc., eles acabam que são um braço de quem realmente detinha o poder, que era... Não a burguesia média, como vocês estão falando, mas os banqueiros, por exemplo. Industrialistas, né? Vocês lembram dessa cena? Aí tem um diálogo entre o Lucien e o Lousteau, em que ele fala, olha, aquele ali que são os caras poderosos, mas eles têm medo de mim. Exatamente. Pelo que eu escrevo, etc, etc, né? Mas ele tá iludido, né? Porque ele acaba preso e se ferrou todo, né? Ele tá fudido que ele é preso e ele pede champanhe quando ele tá entrando no camburão. Achei roots, achei... Ele com o macaquinho dele. Com o macaquinho lá, drogadicto total, pedindo champanhe no camburão de polícia. Cara, se algum dia eu for ser preso, eu quero estar nesse estado. Mas eu fiquei pensando assim, o que vocês acham? Fiquei devaneando um pouco depois que eu assisti esse filme, pensando assim, de fato, né? Será que desde então, né, desde essa época, até hoje, os críticos, eles são todos pagos? Ninguém está realmente dizendo o que realmente achou de um filme, ou de um livro, ou de uma obra de arte? É tudo pago? Não, eu acho que não, mas existem quem, né? Não é daquele jeito que não existe uma crítica autêntica, né? Como é mostrado no filme, né? Mas eu acho que rola, tem aquele que tinha nos Estados Unidos, né, que eu não sei como é que chama aqui, que é payola, né, que o pessoal pagava pra tocar mais uma música do que as outras e tal. Esse tipo de mutreta sempre teve, né, mas não é aquela 100% dos críticos são pagos, também não é assim, né? Agora, uma coisa que, tocando nessa pergunta que você fez, Diego, tem uma questão seguinte, que o filme mostra bem, o Balzac, ele deve ter trabalhado nisso, ele mostra como a tecnologia da época influenciava nisso, né? Então, ele mostra ali o crescimento da imprensa, crescimento técnico da imprensa, inclusive, né? Tem uma cena que mostra ali a máquina nova que fazia mais impressões, etc. A primeira rotativa, né? Então, ele mostra um momento restrito em que existe uma imprensa que está se formando daquela maneira e está virando comercial, né? Tem uma cena, inclusive, que mostra assim, a imprensa parecia um mercado, assim, chegava de tudo quanto é gente ali para pagar, para sair uma propaganda do que eles queriam. Ele fala várias vezes isso, né? Ah, então, e o jornal está fazendo propaganda agora de coisas que as pessoas nem precisam comprar, mas eles estão fazendo, etc. E ali é muito restrito, porque hoje em dia você tem, a tecnologia permitiu, inclusive, que, como a gente falou agora, o cara em casa tenha grave vídeos de altíssima qualidade e põe no YouTube, entendeu? Sem ninguém pagar para ele, ou pagando, não interessa. Então, na época não tinha isso. Uma pessoa, um indivíduo, um cidadão ali não poderia ser um criador, um formador de opinião pública como hoje pode, né? Agora, o filme já adianta um pouco. O filme adianta, inclusive, o WhatsApp, né? Essa manipulação da informação via WhatsApp, que no filme são pombos. Tem uma hora que eu me lembrei imediatamente, assim, os pombos eram rápidos, né? É o Twitter, né? Os pombos levavam mensagens e ele fala da mentira, né? Que era fácil divulgar mentiras com aqueles pombos ali, né? A notícia chega rápido. Hoje são as mídias sociais que podem fazer isso. Inclusive, né? Eles dizem que eles descobriram essa coisa de você falar uma coisa que você sabe que é mentira e depois você transforma em duas coisas que você noticia. Em vez de ser uma só, você tem material duplo. Você tem a notícia e a retratação depois. Então, você está duplicando o seu output, né? Então, você faz errado de propósito, Porque vai ter uma retratação depois que vai manter a publicação, vai manter o interesse no leitor e tal. Puramente comercial, né? Mas respondendo essa pergunta do Diego, hoje em dia, né? Você falou, será que toda crítica é comprada hoje em dia? Até um período, talvez, não sei, vamos colocar uns 10 anos aí, em que, por exemplo, pensando na mídia brasileira, você tinha grandes jornais. Todo mundo lia o Globo ou a Folha de São Paulo, ou via a TV Globo, etc. Então, ali, cara, quem tem poder e dinheiro comprava essas posições, né? O governo financiando jornais, etc. Hoje em dia isso ficou pulverizado, né? Ficou mais democrático num certo sentido, que é qualquer um pode produzir informação e divulgar com qualidade, mas não necessariamente com verdade, né? Mas até um tempo atrás o filme é muito atual, né? Até hoje, né, na verdade. Eles falam das fake news, né? Só que eles chamam de canard, que é pato em francês. Tem uma cena que eles jogam patos em cima da mesa, que era exatamente isso, a divulgação da informação falsa. Eu acho que o filme também trabalhou em cima disso. Hoje em dia criaram a expressão fake news, que é só um outro nome pra mentira. E por que criar uma expressão nova, né? Por que não chama as notícias de mentirosas simplesmente? Ou, estão divulgando mentira. Tem um jornal francês que já é antigo já, mas até hoje ele é editado, que chama Canard Enchaîné, que seria o pato acorrentado, né? Que certamente retoma essa expressão, né? Essa gíria para as fake news da época. Assim. Que é verdade, né? Porque ele é tipo assim, né? Vamos acorrentar o pato. Vamos acorrentar aqui a torrente de notícias falsas e mentiras, né, que pode sair pela mídia. Né? Aqui nesse jornal a gente se mantém aos fatos, né, se atém aos fatos. Tipo isso, o nome do jornal? Mas também é uma brincadeira, porque o jornal é satírico. Ele dá informações reais, ele tem reportagens, mas a maior parte do jornal é... É sacanagem. É satírico, assim. Mas enfim, agora é interessante isso, porque a gente acha que fake news é um fenômeno novo, né? A manipulação da informação é nova, mas não. Sempre teve isso e certamente todos os jornais são comprados, de alguma maneira. Porque todos têm interesse financeiro, tem que ser financiado por alguém. Então você nunca vai falar contra quem te financia. Esse filme esparrama isso, né? Esse filme esclarece isso. Esse filme esparrama esse fato totalmente, assim. Mas isso tá falado desde 1800, né? O Balzac escreveu em 1800 e... sei lá, 1800 a 1840, alguma coisa assim. Isso que é incrível, né? É antigo mesmo. Até que ele termina... eu achei engraçado isso, né? Que a decadência do personagem principal do Lucien, total, é ele terminar o filme escrevendo anúncio de perfume, anúncio de outras coisas. Ou seja, ele termina o filme decadente, fudido. Ou seja, ele virou um publicitário, que hoje em dia seria um publicitário. Deixando bem claro, pelo amor de Deus, se você é publicitário e você escuta o Sala de Projeção, esta opinião é uma opinião proferida por Honoré de Balzac no século XIX. Não é a nossa opinião. Se você é publicitário e continua escutando Sala de Projeção, nós gostamos de você, ao contrário de vocês, ortodontistas, desgraçados, não sabemos onde é que vocês... Ortopedistas. Ortopedistas, troquei. Ortopedistas, filhas da puta, vagabundos, sabemos onde vocês moram. Não, mas o publicitário, vocês estão falando de publicitário como se fosse o cara que faz a propagandinha da esquina? Não, pô, você vê que os maiores esquemas de corrupção do país sempre tem um publicitário milionário envolvido, né? Então... também tem esse lugar, né? Mas enfim, tudo isso mostra como a gente é manipulado por essa questão da informação, né? O livro que você tá achando que tem que ler porque tá na moda, é porque o cara conhece fulano, pagou o jabá, etc, etc, entendeu? Às vezes, o filme fala disso, às vezes a grande literatura ninguém nunca vai ver, entendeu? O grande autor, hoje em dia você não tem lugar pra essas pessoas. Nos Estados Unidos, a lista de top 10 dos livros mais vendidos sempre é muito ligada ao clube de leitura da Oprah, por exemplo, naquele programa de TV. Então, por exemplo, se cai na graça dela de divulgar o livro, você pode fazer a vida de um autor, independentemente da qualidade, né? Então, será que não tem uma conversa por trás e tal? É o Gerard Depardieu dos Estados Unidos. Ela é um taste maker, né? Então, isso com certeza não é puro, né? Não é atrelado a nada. Aí eu achei bonito o livro e pronto. Né? É uma indústria, né? É uma indústria que quer lucrar. A figura do intelectual acadêmico que define os gostos, o gosto, né? Uma figura que acabou mesmo, né? Sumiu. Hoje em dia, o intelectual é cada vez mais desprezado, né? pela massa, né? Por todo mundo. Agora, você falou no ponto, eu ia falar de outro ponto. Você falou no ponto da ficção, né? Ou não ficção. Eu sempre senti isso, de que eu nunca senti falta de ler muita notícia, de ler muito, não. Como é que se fala? De ler texto informativo, né? De ler notícia mesmo, né? Crônica ou reportagem. Exatamente por essa sensação de que aquilo ali pode ser completamente falso e mal escrito. E eu tô perdendo meu tempo ali. Né, que tem um viés completamente pessoal e que, sabe, tá me manipulando. E que se eu quero ler com prazer e formar a minha opinião, eu preciso ler ficção. Porque às vezes a ficção é mais puro do que o não ficção. a ficção como a realidade estaria na ficção, apesar da ficção ser uma mentira, né? É um paradoxo. Estranho paradoxo, mas eu me sinto mais incapaz de falar e discorrer sobre as coisas, coincidentemente ou não, eu não acho que seja coincidência, né, claro, justamente nas épocas em que eu tô lendo mais artigos de jornal ou revistas, que eu tô lendo mais notícias, né, em suma. E eu acho que eu consigo organizar melhor as minhas ideias quando eu leio ficção. A ficção permite que você leia as notícias, supostas notícias, né, com espírito crítico, porque ela te dá uma gama de situações humanas. Por exemplo, esse romance do Balzac. Tudo que você vai ver depois desse filme, você pode usar as ferramentas que o filme te deu para enxergar, por exemplo. Então você pode ler uma crítica de jornal pensando nisso. Quem que é esse jornalista? Qual que é a orientação política desse jornal? Qual que são as credenciais, entendeu? E aí, claro, hoje em dia você também tem que garimpar para ver quem são as pessoas que você confia para isso, né? E talvez seja o Balzac, esse romance, por exemplo, talvez seja uma fonte de informação sobre a sociedade da época muito mais fidedigna do que jornais da época, né? Do que notícias da época, né? Do que... reportagem. É isso, porque o Balzac ele tinha o interesse dele, não era só escrever uma ficção para criar uma história bonitinha. Ele tinha um interesse filosófico ou sociológico, né, de analisar a sociedade, de mostrar exatamente essas coisas que você não enxerga simplesmente com espírito acrítico. É, porque o Balzac mostra isso realmente e no filme também, né? Vocês estão falando assim, né? Não, Diego, não é totalmente cínico, né? O Felipe falou. Porque isso e o personagem do Nathan, né? Do Xavier Dolan, fala isso mesmo, né? Por trás de toda essa dinheirama que, né, todo mundo troca dinheiro e favor, tudo, por trás de toda essa sujeira e corrupção, tem uma coisa muito humana e universal e atemporal, que é a necessidade de se expressar, né? De comunicar. Então, Balzac tinha uma necessidade genuína de expressar o que ele achava daquilo ali tudo, né? Ele não estava fazendo só para viver. Ele vivia de escrever, né? Ele ganhava vida, sim, mas ele era um escritor profissional. Mas eu acho que ele tinha uma necessidade genuína de expressar aquilo ali, né? Porque o filme mostra isso, né? De que você, um bom escritor, ele é capaz de tanto defender quanto atacar a mesma coisa, né? Tem uma cena brilhante no filme, que eu adorei essa parte do roteiro, que o Lucien, ele é convencido a atacar o novo livro do Nathan, mesmo tendo achado brilhante. Que é o romance que ele queria ter escrito, inclusive, tem uma fala do filme, né? Exato. E ele consegue, mesmo assim, desenvolver uma linguagem ali, desenvolver um texto para arrasar com um amigo dele, né? Com um livro que ele, no fundo, gostou, e depois ele escreve uma outra, né? Defendendo. Então você é capaz de fazer duas coisas. Agora, o filme coloca essa questão, né? Para quem assiste também, né? De como gerir suas energias, né? E suas ambições, assim. Você tá falando do final do filme? Porque o final do filme é um tema realmente fantástico, né? Porque aquela citação final do Balzac é muito boa, né? Sobre... como é que ele fala do desencantamento? Como é que é essa frase final? Tem uma frase do prólogo que é aqueles que, quando você deixa de esperar, você pode começar a viver. Que é literalmente a última frase do romance do Nathan também. Não, não, mas não é essa não, não é essa não. Não, é isso aqui, quer ver? Aqui, ó, ele fala assim, ó. Je pense à ceux qui doivent trouver quelque chose après le désenchantement. Que é uma frase do Balzac, que eu não sei se é de algum personagem ou dele mesmo, que é: eu penso naqueles que devem encontrar qualquer coisa em si mesmos após o desencantamento. É tipo, é isso, você perdeu suas ilusões, você viveu essas experiências que te levaram ao abismo, né? E agora você vai ter que achar alguma coisa em si pra poder seguir a vida da melhor forma possível, né? Aí já é uma interpretação minha. Não, eu entendi, é diferente então. Eu entendi que ele falou que essa citação quer dizer que você só pode, só é possível conhecer a si mesmo e se encontrar depois do desencantamento. Não, mas literalmente ela não quer dizer isso. Aqui, a tradução tá aqui na minha frente, o que tá na legenda. Penso naqueles que devem achar algo após o desencantamento, né? Naquelas pessoas. É, mas é algo em si. Ah. É, porque quando as suas ilusões são perdidas, seus valores foram destruídos por essas experiências, qual é a fonte de novos valores, né? Você vai ter que reconstruir do zero. Por isso que no filme ele fica nu e vai pro lago, entendeu? Essa coisa do recomeço possível. E que é depois da primeira morte. Você vai ter que achar uma segunda vida depois da primeira morte. Porque as suas ilusões e que te guiavam na vida, suas ganâncias, etc., foram destruídas. E agora, como se reconstruir a partir disso, né? Mas eu lembro que... Eu lembro que eu li a legenda, eu lembro que quando eu tava vendo essa cena, durante, né, quando eu vi o filme, que ele dizia que ele admirava as pessoas que conseguiam ter uma segunda vida depois do desencantamento. Não é mais ou menos isso que ele quis dizer? Não, você leu errado. eu entendi isso que o André falou mesmo, sabe? Que quando você perde as suas ilusões, ou seja, quando você deixa de esperar, que é aquilo que está escrito no livro do Natan, deixa de esperar, no sentido, deixa de ter esperança, né? Ficar esperando as coisas acontecer, ou seja, você se desencantou. Aí você pode começar a viver. Mas para você começar a viver, você tem que achar, então, aquelas coisas que você buscava dentro de si mesmo. De certa forma, seria isso? É porque o Lucian, por exemplo, ele... E agora? Ele vai ser poeta? Ele quer ser da nobreza? Ele vai ter um grande amor novamente? O que ele vai fazer com tudo isso? Se tudo isso virou ruína na vida dele, né? Exatamente. Porque mesmo o querer ser poeta, que era a ambição, digamos, autêntica dele, né? Mas, assim, o querer... novamente, voltando àquela frase, àquela fala do Natan que eu gosto muito, né, daquela cena que eu acho que é essencial, mesmo o ser poeta dele pode ser entendido como um ser reconhecido como um poeta, ou então ter a importância frente à sociedade que um poeta teria. Ou seja, menos... Não estou falando assim do ato de você criar alguma coisa, né, de você criar poeticamente algo, mas você ser visto como um poeta e você ter o status de um poeta, sabe? Talvez isso seja o que é importante para ele. Então, será que ele vai continuar escrevendo poesia uma vez que ele perdeu isso, que ele se desencantou com isso? Esse status de poeta, ele não vale nada, é uma coisa relativa, é uma coisa passageira, é temporária, é uma moda. Isso depende muito do meio, depende muito de, sabe, uma série de outras coisas que não estão atreladas à qualidade da poesia em si. Ainda assim, mesmo sabendo todas essas coisas, será que eu vou continuar escrevendo poesia? Sabe? É uma reflexão interessante, é uma reflexão que eu já me peguei fazendo, não especificamente falando, né, sobre fazer poesia, mas sobre outras coisas mesmo. Porque você se imagina uma série de coisas, né? Você se projeta de uma série de formas no mundo, né? Mas o que te atrai, de fato? É o status que aquilo pode te conferir ou é a realização de atos que podem te levar àquele lugar? E é uma reflexão muito interessante. E, de fato, né, o personagem, ele passa por isso, né? Ele tem um arco muito, muito bom. O jornalista lá que o Felipe, ele gostou, esqueci o nome dele. Lustou. Aquele outro que trabalha no jornal. Ele parece que ele não tem esse, ele não tem nenhum dilema desses, né? Ele já começa a história cínico, totalmente desencanado com foda-se, é isso aí. Aproveite a viagem apenas. Champanhe no camburão, né? Literalmente. Bem mais mercenário. É porque a experiência fundamental do Lucian é a experiência da perda, não só das ilusões, mas é a perda do que ele considerava ser o eu dele, né? Porque você constrói o seu eu com esses ideais, né? O que você quer ser, como você se vê, como você se vê socialmente. E de repente isso foi completamente esmagado para ele. Por todas as dimensões, porque na nobreza da terra natal dele, né, de Angoulême, ele foi traído, ele foi pisoteado. Entre os burgueses e jornalistas também, né? Então agora ele não é nada, né? Ele tá em ruínas, né, no final do filme. E a gente pode até continuar lendo a obra do Balzac para descobrir o que vem depois, porque é um personagem que continua em outro romance, né? Esse romance, o Ilusões Perdidas, ele tem três partes. Só como trivia para o ouvinte saber. E o filme, ele é muito focado um pouquinho da primeira e bastante na segunda parte. E a terceira parte do romance é o que acontece depois que ele volta para Angoulême, né? Então o filme para aí. O filme para no fim da segunda parte do romance. Então, se alguém quiser saber o que no romance acontece, o que acontece com o Lucian depois que ele volta, né, leia o livro. Mas eu acho que o filme fica mais interessante, porque no livro tem uma trama com um personagem que no filme não foi... Ele não existe no filme, né, que é um grande amigo dele lá da vila, de Angoulême, né, e ele trai esse amigo, ele forja a assinatura do amigo para conseguir dinheiro, né, ele faz umas notas promissórias forjando a assinatura desse grande amigo dele. Então esses livros, né, do Balzac, né, que o Machado escrevia, essa de Queiroz, né, Flaubert, eles escreviam personagens nada nobres, né? Eles realmente revelavam a hipocrisia, né, e o podre, né? Era uma literatura para revelar os podres. Mas olha só, eu queria perguntar para você uma coisa para finalizar aqui o negócio. Pessoal, vou começar com o André Vicente. Você se considera uma pessoa desencantada ou você ainda vai passar por um desencantamento? Eu acho que eu já passei pelo desencantamento suficiente. Críptico. O que significa desencantamento suficiente? Eu já tenho 40 anos, né? Vou fazer 41 logo, logo agora. Então, eu acho que assim... Diferente do filme, né? Porque o Balzac, aqueles jovens ali, eles são muito jovens, né? O Diego falou mais cedo, um menino de 20 anos, todos ali têm 20 anos e eles já vivem a vida de adulta, na verdade, né? Que é inclusive a vida que o Balzac viveu. O Balzac fala aquelas coisas ali com muita autenticidade também, porque ele viveu aquilo, né? Ele escreveu, não sei, se não me engano, deve ter escrito na década de 30 esse romance. E ele fala da história ali passada que ele viveu. Ele, inclusive, conhecia bem aquele meio, né? O começo do livro, inclusive... Ele trabalhava numa gráfica, né? É, também. Ele dá detalhes, né? Exatamente. E ele teve que vender o romance dele, teve que trabalhar como escritor, jornalista, etc. É, eu não, eu comecei a vida... Eu sou um desses meninos, com 20 anos de idade eu era um menino, né? Não tinha maturidade nenhuma. E eu acho que eu fui viver minhas desilusões mais graves já na vida adulta, assim. Não foi nessa juventude tardia que eles vivem no filme. Mas eu acho que eu já passei pelo suficiente. Agora, sempre a gente tem ideais para serem destruídos pela realidade, né? É muito difícil você não ter, né, expectativas, esperanças, né, como o Igor estava falando. Né? Então eu acho que eu ainda vou ter outras desilusões na vida, mas assim, as desilusões que tinham que morrer, eu acho que já morreram para mim. As ilusões, né? Ilusões, é. Felipe é uma pessoa que ainda vai passar por desilusões? Ou você já tá de boa? Não sei se eu vou passar mais. Talvez, acho que todo mundo, né? Eu sempre, sei lá, sou meio desiludido, eu acho, assim. Eu gosto de me pensar como pé no chão, assim, realista, né? Não, mas volta e meia você se decepciona, né? Não sei. Eu gosto de pensar que com a experiência você vai ficando menos iludido e tal, mas você ficar totalmente, né? Você se entrega ao cinismo total também não é sadio, né? Tem que ter algum tipo de expectativa, né? Então acho que não sou totalmente desiludido, né? Acho que tem uma certa maturidade com um pouquinho de uma expectativa positiva, assim. Não sei, meio mais ou menos. Tipo, meio desiludido, meio esperançoso. Não sei. Brasileiro, você. Felipe Sobreiro, um brasileiro, né? Meio desiludido, meio desesperançoso, né? É, que nem o Eugênio Quadros, um pé para cada lado. Assim. Agora, hoje em dia, os jovens, eles já nascem numa sociedade muito desencantada, né? A nossa sociedade, ela tá em os valores que a gente tinha, talvez a nossa geração ainda tinha. Hoje em dia, isso já foi meio tudo destruído, né? A gente tá numa fase de decadência nesse sentido, né? Então... Acho que todo mundo já é um pouco desiludido, né, na nossa época, assim. A gente não tem grandes causas e valores, né? Somos uma geração azeda. Igor é azedo? É, totalmente. Mas, assim, fazendo um comentário sobre o que o André estava falando, assim, eu não sei. Que eu posso observar nos meus alunos adolescentes, sabe? Eu não vejo esse desencantamento, não, assim. Eles têm uma percepção das coisas que é diferente da nossa. Talvez a nossa geração tivesse uma série de expectativas em relação ao mundo que agora que a gente está nessa fase da vida, né? A gente vê que elas eram totalmente equivocadas, para dizer o mínimo. Né? Mas eu não vejo isso, assim, nos jovens, não, assim, nos meus alunos de 14, 15, mesmo 16 anos. Ah, eles são desencantados com a vida. Não, é simplesmente uma cabeça diferente, que eu confesso que eu ainda tô tentando entender, mas eles funcionam, parece que eles funcionam de uma forma diferente. Mas agora, respondendo a pergunta do Diego, eu vou tentar não ser tão críptico, né, quanto o André Vicente, mas também não quero entregar tanto assim o meu ouro. Eu já passei por várias desilusões, né, e eu acho que sim, em certa medida eu me tornei uma pessoa bem cética e cínica e um pouco até amargurada em relação a certas coisas, a um número de coisas que eu tenho na minha vida. Trevosa. Trevoso, cada vez mais trevoso. É aquela coisa assim, sabe, tipo, você é uma pessoa trevosa, gótica, né, assim, meus alunos, eles não entendem isso, eles acham que eu sou emo, né, no vocabulário deles, eu troquei porque eu sou emo, eu falo assim, cara, eu sou mais velho do que isso, né, então assim, emo é um negócio relativamente recente aqui no Brasil, mas assim, enfim, eu não quero entrar em discussões com ele, eu simplesmente aceito, eu sou emo mesmo, é isso mesmo, mas eu abraço esse meu lado e eu confesso que eu acho que eu confesso assim, sabe, eu sinto um certo prazer masoquista, sabe, em me perceber dessa forma, porque eu acredito que seja o melhor lado que eu tenho, ou pelo menos um dos melhores lados que eu tenho. Por incrível que pareça, sabe, por mais que eu tenha falado mal do filme, assim, eu me identifico muito com o personagem Lucian. Eu detestei o ator que faz o papel dele, mas assim, o personagem em si eu achei muito interessante, né? E eu achei muito bonita essa última frase, né, do romance do Nathan, né? Quando você deixa de esperar, quando você deixa de ter esperança, é aí sim que você começa a viver, porque eu consigo encaixar essa frase em alguns, aí eu não vou ser muito explícito, mas assim, eu consigo encaixar essa frase perfeitamente em alguns vários momentos da minha vida, sabe? Recentes até. Então, sim. Eu acho que um certo cinismo e ceticismo e descrença e desencantamento me fazem bem. Eu gosto. Eu acho que eu tô passando agora pelo desencantamento. Tardiamente. Você é um garotão, né, Diego? Eu sou garotão. Diego é um garotão. Ele ainda tá, as fantasias deles estão todas de pé ainda. Estão caindo. Meus ideais. Minhas fantasias. Mas tudo bem, né? É assim, né? O mais difícil para mim, o desafio, é não transmitir e não empurrar sem querer, inconscientemente, esse desencantamento, o ceticismo para os filhos, né? Para o meu filho, por exemplo. Para os jovens, né? O Igor, por exemplo, é um professor, né? É um educador. Uhum. Então, mas é uma coisa que cada um tem que viver sozinho, né? Por si, né? Mas tem muito pai, muito professor, muita gente que faz isso, né? Que joga, que projeta, né? O pessimismo e o desencantamento, a desilusão em cima de todo mundo, né? Que eu acho uma coisa meio contestável. Mas aí eu acho que é importante fazer uma diferença. Assim, você ser pessimista, né? Eu acho uma coisa ser ruim. Eu acho isso ruim. É verdade. Assim, é verdade. Você partindo do pressuposto de que as coisas não vão dar certo. Nunca. Esse pessimismo, eu acho, sei, isso me cheira a depressão, sabe? Você é um pessimista sério, realmente comprometido com o seu pessimismo, sabe? Pra onde é que você vai também? Agora, você ser desencantado, né, que é o que o filme mostra, é diferente de você ser pessimista, porque no desencanto você não cria expectativas irreais que se chocam com aquilo que você vai receber do mundo, ou seja, que se chocam com aquilo que você está vivenciando, aquilo que você chama de realidade, aquilo que é a sua realidade. Então você passa a criar as suas expectativas mais ou menos de acordo com aquilo que você enxerga. O que eu acho que é uma atitude extremamente saudável, sabe? Tem pessoas que talvez digam que não, sabe? Tipo, o ideal é você acordar todo dia às 4 horas da manhã, se olhar no espelho, dizer que você é um vencedor, tomar uma ducha de água fria e sair para conquistar o mundo, sabe? Boa sorte se você quiser fazer isso. Eu acho que você vai estar justamente a serviço de um sistema bem nefasto de pensamento. Mas essa adequação das suas expectativas com a realidade e a compreensão de que a realidade ela não está a seu serviço, eu acho que isso é o começo da sabedoria, na verdade. É saber que o mundo ele não gira ao seu redor e que não é porque você tem grandes aspirações e sonhos e desejos e vontades que isso necessariamente vai ter que se realizar. E mesmo que isso se realize, sabe, você vai ser uma pessoa melhor ou feliz a partir daí. Então, eu acho que o desencantamento é interessante, é importante. Agora, o pessimismo é meio entediante. Isso talvez seja uma fase posterior da vida, porque eu acho que o que move, especialmente o jovem, muito, são essas falsas expectativas, né? Elas têm um papel. Uhum. O problema é que hoje em dia, como no filme mostra, né, aquela revolução tecnológica da imprensa, propaganda, aquilo criando ideais e expectativas no consumidor, né? Hoje em dia a gente é bombardeado por isso o tempo todo. A sociedade de consumo, como a gente vive ela hoje, é baseada nisso, né, na criação de desejos e expectativas, né? Então, ainda que você seja desencantado, você vai estar sendo bombardeado pelas mídias, pelo seu smartphone, etc. Você pode, você vem, consuma isso, porque você vai alcançar os seus ideais, etc, etc. Então, isso é uma máquina de moer ilusões mesmo, no final das contas. Então, esse foi mais um episódio do Sala de Projeção Podcast. Queria agradecer aos meus grandes amigos Igor, Felipe e André, que fizemos esse episódio agora juntos. É uma notícia um pouco triste para todos, para nós também. É algo necessário que precisamos fazer agora, que é o Sala de Projeção vai fazer uma pausa. É uma pausa que não sabemos quando vai terminar ainda. Né? Espero que seja breve. Todos esperamos que seja breve. Mas a nossa vida pessoal, especialmente minha, do André e do Gustavo, nossas prioridades agora mudaram bastante. Estou de mudança, né? A minha missão no Japão está terminando. Então eu vou preparando minha mudança para Brasília. O André vai ser pai, fantástico, vai ser pai em dezembro. O Gustavo agora está completando paternidade de 2 meses, né? Está cuidando da filha dele heroicamente, fantasticamente, né? Os fins de semana dele estão todos tomados com a Clara. E então tá difícil para nós participarmos, né? Sempre com regularidade do podcast, né? E a gente quer sempre manter. A gente faz questão de manter sempre a regularidade. Sempre tem um episódio a cada 15 dias para ser lançado na terça-feira. E isso não está sendo mais possível, né? A gente está tendo pouquíssimo tempo, dividindo o trabalho com a família, né? A gente está mal conseguindo assistir os filmes. Então, como a gente faz questão de sempre produzir conteúdo minimamente interessante a todos, né, com o mínimo de profundidade, é melhor a gente dar uma pausa por enquanto. E aí, quando eu tiver, especialmente eu, quando eu tiver mais estabelecido em fevereiro em Brasília, e os bebês já tiverem um pouco mais crescidos no ano que vem, tanto do André quanto do Gustavo, e aí a gente certamente voltará, né? Porque a gente adora fazer esse podcast, adora assistir filme, adora se juntar para discutir filmes, e a gente não quer deixar vocês sem conteúdo por muito tempo. O Felipe e o Igor têm novidades para vocês, podcast continuará tendo conteúdo, mas esse formato nosso de 4, 5 componentes interpretando o filme sobre perspectivas diferentes, né, de cada um, vai mudar um pouquinho. Mas voltaremos, sem dúvida nenhuma. Né? Eu vou sentir muita falta, com certeza, e voltaremos. Então eu quero desejar um grande abraço a todos, desejar tudo de bom para os nossos ouvintes, agradecer muito a audiência de vocês até hoje. E logo, logo vamos tentar voltar o mais breve possível. Né? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até mais. Pois é, pessoal. Eu só queria acrescentar ao que o Diego mencionou, né, dessa pausa que a gente vai ter que fazer no programa, para tranquilizar vocês e dizer que sim, realmente a gente não tem uma noção exata assim do quando será o retorno do formato padrão do sala de projeção, mas a gente acabou de bolar agora recentemente, nós queremos fazer uns mini episódios, né, então vão ser conversas mais curtas, mais informais um pouco, com só parte dos membros, pelo menos né, Igor e eu vamos estar sempre, e vai ser sobre, né, o que cada um assistiu, o que recomenda, o que não recomenda. A gente pode até falar de televisão, vai ser um pouco mais tranquilo, menos regrada a conversa, né? Mas eu só queria tranquilizar vocês e agradecer a sua audiência e dizer que vai ter conteúdo para vocês, fiquem tranquilos. A gente ainda não sabe exatamente o que vai ser o primeiro episódio, mas a gente logo já vai gravar, e fiquem atentos que vai ser lançado como sempre às terças, e é isso. Obrigado pela audiência e até mais. Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara. Desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão.